521, ondas médias, Super Rádio Cristal, 1350 kHz, Salvador, Bahia. ZYR 854, ondas curtas, 49 metros, Super Rádio Boa Vontade, 6.160 kHz, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ZYL 263, ondas médias, Super Rede Boa Vontade, 550 kHz, Montes Claros, Minas Gerais. São emissoras da Super Rede Boa Vontade de Rádio. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar.